Pega a terra e os sete mares na palma da mão. Ninguém pode frustrar os seus planos nem sua intenção. Ele faz sem explicar porquê e sempre tem razão. Sempre tem razão. O Deus que eu conheço não engana, não é enganado e não deve favor. Não precisa ser fiscalizado, não é infrator. Nesse Deus ninguém encontra erros, Deus nunca falhou. O Deus que eu conheço humilha o inimigo só com um olhar. Se ele der um sopro, o sol sai do lugar. A terra é só um pó na palma da mão dele. O Deus que eu conheço mistura água e vento e faz um furacão. Abala o firmamento com fogo e trovão. As leis da natureza quem escreve é ele. Ele é uma tocha inapagável que fornece luz. A energia das estrelas, ele é quem produz. O brilho forte do relâmpago no céu reluz. Ninguém explica esse mistério, ele é quem conduz. Não é corrupto e nem tira de ninguém trater. Quando promete a 100% vai acontecer. Com ele nada está perdido, basta crer pra ver. E quem tem comunhão com ele sente o seu poder. Seu poder, seu poder, seu poder, seu poder. E quem tem comunhão com ele sente o seu poder. O Deus que eu conheço humilha o inimigo só com um olhar. Se ele der um sopro, o sol sai do lugar. A terra é só um pó na palma da mão dele. O Deus que eu conheço mistura água e vento e faz um furacão. Abala o firmamento com fogo e trovão. As leis da natureza quem escreve é ele. Ele é uma tocha inapagável que fornece luz. A energia das estrelas ele é quem produz. O brilho forte do relâmpago no céu reluz. Ninguém explica esse mistério, ele é quem conduz. Não é corrupto e nem tira de ninguém pra ter. Quando promete a 100% vai acontecer. Com ele nada está perdido, basta crer pra ver. E quem tem comunhão com